Este é o Segurança Legal, episódio 193, gravado em 28 de março de 2019. Oi, DNS Hijack. Neste episódio, falaremos sobre a prática da operadora Oi de desviar consultas de DNS. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Tudo tranquilo por aqui. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, vocês já sabem, estamos lá no Twitter, no arroba Segurança Legal, no e-mail podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com e também no iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo, então se você quer colaborar com o bom andamento do Segurança Legal, não hesite em acessar apoia.se/segurançalegal, escolher a sua modalidade de apoio e também conte com as recompensas lá que você encontrará no site. Também temos a satisfação de informar que esse episódio está sendo patrocinado pelo curso Blockchain para Negócios, então vamos rodar agora o spot da propaganda e já retornamos com o podcast. O blockchain é uma tecnologia que permite a troca de valores e informações em ambiente digital sem a necessidade de intermediários como bancos. Para alguns, ele tem o potencial de mudança similar ou ainda maior do que o trazido pela internet na década de 90. Além disso, é considerada uma tecnologia fundamental, capaz de impactar quase todos os setores da economia, com enorme destaque ao segmento jurídico. Se você ficou interessado e quer aprender tudo sobre a tecnologia, inscreva-se no curso Blockchain para Negócios em blockchainparanegócios.com.br. Desenvolvido pelas principais entidades representativas do segmento de blockchain no país, a Mosaico University e a Blockchain Academy, o curso começa dia 15 de abril e é 100% online, tendo duração de 7 semanas. Para participar, não é necessário ter qualquer conhecimento prévio em blockchain. O curso reúne os principais especialistas no assunto, com convidados nacionais e internacionais que já aplicam a tecnologia em seus setores e mostrará como o blockchain pode ser aplicado nos ambientes de negócios para alavancar projetos em todas as áreas, explicando também os trade-offs e limitações da tecnologia. O curso ensinará, por exemplo, como funcionam os smart contracts que garantem que os termos de um contrato sejam verificados e auto-executados e permite, entre outras coisas, autenticações, registros e transferências de propriedade digitalmente sem intermediários. Há também um módulo dedicado aos desafios jurídicos para que você possa compreender o panorama regulatório global, as tendências e a relação com as normas sobre privacidade e segurança de dados. Visite o site para mais informações, blockchainparanegócios.com.br. Utilize o cupom Segurança Legal sem cedilha e ganhe 5% de desconto no curso, além do desconto presente no site. Se você quiser ir diretamente então para o tema principal, vá para 28 minutos e 30 segundos. Sorteio das canecas, Vinícius? Vamos lá, Guilherme. Para a comunicação do sorteio das canecas que nós realizamos previamente antes de gravarmos o episódio, para saberem o nosso método, a gente baixa lá do Apoia-se uma lista com todos os nossos apoiadores. É uma planilha, a gente tem essa planilha numerada pelas linhas e nós vamos lá no random.org, no random.org, e lá nós sorteamos os números e procuramos nossa planilha. E encontrando a pessoa lá, né, o nosso apoiador, e nosso apoiador estando em dia com seu apoio, ele já tá ok para ganhar a caneca, e aí nós já separamos os nomes aqui para serem lidos no episódio. E neste episódio, fazer que nem o Fábio Assolini, e nesta edição... E neste episódio, os ganhadores das nossas canecas foram o Alexandre Dillenburg e o Jefferson Godoy. Então, parabéns, Alexandre. Parabéns, Jefferson. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E em breve estaremos mandando a caneca pelo correio. Às vezes a gente demora um pouco, né, Guilherme, para esse processo de ir no correio e mandar as coisas. A gente tem canecas para serem enviadas ainda. Então as coisas vão saindo, tá, gente? Fiquem tranquilos. Então vamos à mensagem dos ouvintes, Vinícius. A primeira aqui vem do nosso apoiador. E vocês sabem, né, como uma das recompensas temos a leitura... em primeiro lugar aqui das mensagens dos apoiadores, enviada pelo Jason Pandini, lá no episódio 188, Segurança em, Brumadinho. O que, que falou nosso amigo Jason, Vinícius? Vamos lá, o Jason Pandini, nosso apoiador, disse o seguinte sobre o episódio 188. Uma boa opção para utilizar com o KeePass para sincronizar o banco de dados é o Nextcloud, um software livre, alternativo ao Dropbox e Google Drive, contando com sincronização de contatos, calendário, tarefas, etc., e que possui um segundo fator de autenticação, até com o YubiKey, se quiser utilizar. E você pode hospedar a sua própria instância ou escolher uma, até mesmo gratuita, gratuita como a cloud.disroot.org. Vamos botar lá no... Sim. No show notes. E então, tá aqui a dica do Jason Bondini, e a gente vai encaixar aqui a pergunta do Luiz Aurélio Casoni, que tem a ver com isso. Ele diz assim, sou ouvinte fiel de vocês e sempre ouvi sobre a sincronização do KeePass com os dispositivos. Vocês falam de um utilitário, mas não entendi direito qual é o serviço. Vocês poderiam falar quais serviços quais serviços vocês se referem? É que quero sincronizar o meu banco de dados entre o meu computador e o meu celular. Desde já agradeço. Olha só, nós temos o serviço que a gente está falando é um serviço de sincronização de arquivos, em que você instala clientes nos seus dispositivos e você não tem um armazenamento na nuvem. Você tem a transferência de arquivos, sincronização direta entre um dispositivo ou outro. Claro que você conta com uma infraestrutura, né, em que tem um servidor que ele vai intermediar o processo para esses dispositivos se encontrarem, porque nem sempre eles estão na mesma rede ou estão visíveis diretamente. Então os teus dispositivos se conectam a um servidor, eles se anunciam lá, aí os teus dispositivos que estão associados à tua conta conseguem, através desse servidor, se comunicar e fazer a sincronização dos arquivos. O que o Jason Pandinha aponta aqui, ele dá uma opção, que é o Nextcloud, que eu não conhecia, tá, Jason? Acho que o Guilherme também conhecia. Eu achei bem interessante, eu vou dar uma olhadinha nele. O Nextcloud é uma opção free para fazer isso. Outra opção que existe é o SpiderOak, que a gente comentou aqui. A outra ainda seria o Resilio Sync. A outra ainda é o SyncThink. Eu posso botar isso lá no show notes também, esses caras todos. Que é, que é é um free, é um open source, não apenas free, mas é um open source do... semelhante ao que o Resilio faz, talvez um pouco mais simples. E essas opções todas, o SyncThink é muito interessante, Aurélio, se tu estiver utilizando um Android, porque ele tem cliente para Android, para celular, né? Ele não, pro iOS ele não tem. Então eu sigo usando o SpiderOak nesse caso, ou quem sabe no futuro é o Nextcloud, que eu vou dar uma olhadinha nele. Então é esse serviço de sincronizar arquivos entre os teus dispositivos. Lembrando que a gente tem, por exemplo, a Apple tem a solução dela para fazer isso, tem o iCloud, né? Que a ideia é justamente fazer isso, mas ele tem armazenamento num servidor. A Microsoft tem o SkyDrive, que é justamente essa ideia, tu armazena teus arquivos lá e acessa em qualquer dispositivo. Mas o detalhe é que em todos esses casos aí, inclusive o Google Drive, tu tá entregando os teus dados para uma empresa, né? para um terceiro. No caso desses, do SpiderOak, SyncThing, Resilio, Nextcloud, tu consegue fazer isso utilizando apenas os teus próprios computadores, sem armazenar teus arquivos em lugar nenhum, a não ser nas tuas máquinas, nos teus seus celulares, no caso. Então é essencialmente isso, Aurélio. Se ficou alguma dúvida, por favor, nos pergunta. E ao Jason, muito obrigado pela dica, Jason. Eu não conhecia o Nextcloud, vou dar uma olhada nele. Legal, obrigado, Jason. E Luiz Aurélio, a próxima mensagem, Vinícius, vem do Léo Carvalho, no episódio 190, Cascatas Informacionais, quando a gente conversou lá com o nosso amigo Douglas Donin sobre o trabalho dele, dissertação de mestrado, né? Até alguns, a gente recebeu mensagens do pessoal pedindo, mas eu não encontrei a dissertação dele. Não, calma, pessoal, ele ainda está fazendo a dissertação que, ao que tudo indica, será apresentada lá no final do ano. Então, o que o Léo Carvalho falou aqui, Vinícius? Nosso ouvinte Léo Carvalho fala o seguinte. Olá, podcasters e ouvintes do Segurança Legal. Parabéns pelo episódio. Estava ouvindo e quando vocês falaram sobre o caso do Guarujá, só lembrando, pessoal, o caso do Guarujá é sobre aquela mulher que ela, o pessoal disseram na internet, numa notícia, que ela seria uma feiticeira, cara, olha só que coisa horrível, seria uma feiticeira, uma bruxa, coisa parecida, uhum. E ela estaria envolvida no sacrifício de crianças, tá? Então, é sobre esse caso que o Léo Carvalho fala. Ele diz assim: me deu um aperto no coração, visto que morava naquele bairro à época do ocorrido e que era vizinha e que ela era vizinha de um amigo. Uhum. A fanpage do Facebook já era muito conhecida na cidade pelo tom alarmista em que divulgava seus posts, quem deu a notícia, né? Geralmente Sim. com títulos clickbait. É, ou seja, com chamariz aí para cliques. Uhum. Ou com conteúdo, no mínimo, questionável. Como, por exemplo, abre aspas, eles querem tirar esse vídeo do ar, repasse antes que isso aconteça. Isso aqui é diário no Facebook. O fenômeno citado pelo mestre Douglas na Índia, onde autoridades desmentem boatos, pode ser observado aqui. Pois mesmo com o poder público informando que não existiam casos de crianças desaparecidas na região, a população continuou preferindo acreditar na página, e o que acabou levando à morte desta mulher, dessa vizinha do Léo. Houve um projeto de lei que criaria o tipo penal de criação e disseminação de boatos, mas até onde se sabe, não foi para a frente. Fabiane Maria de Jesus, que daria nome à lei, hoje é apenas o nome da rua onde ela morava. Os acusados, cujo número é infinitamente menor que os participantes do crime, até hoje não foram julgados. Sequer sabe-se se irão a júri popular ou não. Ela tinha déficit mental, mas para os assassinos isso não quis dizer nada, e um retrato falado que foi tirado da internet foi o suficiente para que fosse possível fazer o julgamento entre aspas se ela era culpada ou não. Peço desculpas pelo comentário carregado de emoção e revolta. Acredito que enquanto a população não for conscientizada do papel da instituição em imprensa e de se procurar a fonte de notícias que chegam por quaisquer meios, continuaremos a ver mais casos de desinformação e criação de notícias falsas. Léo, muito obrigado pelo teu e-mail e não tem que pedir desculpa nenhuma, cara. Eu acho que é muito importante dar esse teu testemunho aí e tu também chamar atenção para essas questões todas que tu colocou. A gente chamou atenção, inclusive, para a questão do déficit mental, né? A gente comentou sobre esse problema no episódio. E, sim, é um problema muito sério que a gente está enfrentando aí de desinformação, porque uma notícia falsa ela é espalhada muito rápido e a correção dessa notícia não tem a mesma abrangência, não sofre os mesmos índices de compartilhamentos, ela não é divulgada na mesma medida, e isso é um grave problema. Você sabe que ontem eu estava num grupo de pessoas e logo depois do que aconteceu lá com a escola, né, no atentado na escola, as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, e aqui no Rio Grande do Sul houve uma ameaça na URGS, isso. Inclusive, de que haveria um atentado na URGS, então a polícia toda foi para lá. Então a comunidade gaúcha ficou bem, bem preocupada, além do que já estava com o que aconteceu lá. Então eu estava nesse grupo e uma pessoa disse: ah, na escola X disseram que vai ter um saiu a notícia que vai ter um atentado, né? Uma ameaça de atentado na escola X. E eu tava ali com o celular na mão e comecei a procurar na internet alguma notícia sobre aquilo. Não havia nenhuma notícia sobre aquilo, nem no Twitter, nem notícia, não achei nada. Aí eu disse assim: você tem certeza? Não, sim, eu recebi essa informação. Sim, mas qual a fonte? Ah, das pessoas... Não, mas qual a fonte? A fonte, é. Né? Eu fiquei insistindo, mas qual a fonte dessa notícia? E a pessoa não conseguia entender. E uma pessoa de um alto nível intelectual. Não, não sei. Eu disse assim: tá, você recebeu essa notícia pelo WhatsApp, né? Eu disse pra ela. Sim, recebi pelo WhatsApp, num grupo e tal. E pronto, então você tinha todos os elementos ali pra uma notícia falsa. Uhum. Agora, claro, a pessoa teve preguiça de procurar a fonte e também numa intenção de jogar adiante algo que ela considera que seria muito útil, ou seja, você está tentando colaborar para evitar um atentado, você leva aquilo adiante, divulga aquilo sem muita reflexão, né? E ali, em 30 segundos, já deu para descobrir que era uma notícia falsa, sabe? Então, sim, é a questão da desinformação e a questão do treinamento das pessoas para lidarem com esse tipo de questão é algo muito delicado, assim. As pessoas, de fato, não estão preparadas para lidar com isso. Não estão. Muito obrigado, Léo. Certo, então, Vinícius, a próxima mensagem vem aqui do Júlio César. Uhum. Ele mandou, na verdade, duas mensagens e a gente deu uma editada porque foram mensagens muito grandes. Então a gente recolheu ali os aspectos que a gente poderia, né, tratar no episódio de hoje. Então o que disse o nosso amigo Júlio, Vinícius? O Júlio diz o seguinte: eu lembro que vocês informavam as chaves PGP/GPG públicas de todos os endereços de e-mail de forma fácil. Agora não encontrei nenhuma informação sobre as mesmas. Dele tem a dúvida. Sei que esse tipo de criptografia fim a fim é alvo de diversas críticas e que, por exemplo, de tempos em tempos são encontradas falhas de segurança muito graves relacionadas ao mesmo. Mas por que não consideram relevante informar algo sobre o assunto nas páginas que contêm as informações para contato, ao invés de apenas terem parado de divulgar as chaves GPG públicas? Aqui, Júlio, eu te dizer, é uma situação bem prática, tá? Assim, não que tenha problemas de segurança graves com PGP, né? Com as implementações pode acontecer. Mas com o protocolo é tranquilo, tá? O protocolo é seguro até onde se sabe. Até que alguém prove o contrário. Mas acontece, cara, que assim, ninguém usa. Assim, se nesses anos todos, acho que umas 3 pessoas usaram PGP com a gente. Não foram clientes? Não foram clientes. E foram contatos cujas informações, em sua maioria, não precisavam estar protegidas com PGP. Tá? Assim, então, o que a gente observa? Tá? Que quando há necessidade de uma... Até a gente comentou isso aqui em outro episódio, só não lembro em qual foi. Então, quando quando há necessidade de um contato mais sigiloso, a gente tende a utilizar o Signal. O que a gente, claro que dá para usar o WhatsApp também. Mas, assim, uma coisa realmente muito sigilosa, a gente pede, solicita para outra pessoa que a gente passe a utilizar o Signal. Ainda assim, muitos decidem, não vou usar o Signal, eu vou usar o WhatsApp. Tá? Então, acaba 99% das situações acabam sendo cobertas por isso, sabe? E você tem ainda, para questões comerciais, outras formas de comunicação, de transferência de arquivos, serviços que se utiliza depois que seja feito um primeiro contato, mas de fato é uma questão prática, o Vinícius tem razão. Não. Assim, ó, eu gostaria de usar o PGP para tudo, sabe? Eu gostaria de pegar o PGP e cifrar todas as envios de documentos, tudo com PGP. Mas como as coisas são complicadas com isso, então tu tem que utilizar alguma criptografia mais simples, digamos assim, em arquivos. Por exemplo, cifrar um zip com AES, que o próprio zip te fornece essa possibilidade. Então, cifra com um zip, protege, criptografa o arquivo zip, que usa AES, que é um algoritmo criptográfico seguro, escolhe uma boa senha que vai gerar a chave depois e manda essa senha por um canal seguro, por exemplo, Signal. Tá? Então acaba sendo mais fácil você fazer isso do que você tentar ensinar a pessoa a usar o PGP. Sim, porque se ela não sabe usar e não faz ideia do que seja, não adianta você ficar mandando mensagem. Cara, não é uma coisa assim, pra ela, né? Não é trivial. Ah, vamos não, lá, não é. Não é uma coisa trivial. Não é mesmo. E então, isso atrapalha bastante o uso do PGP. Agora, Júlio, se vamos supor que alguém queira nos mandar alguma informação sigilosa, tá? Aqui para o podcast ou algo assim. Não há problema nenhum, ou seja, a pessoa pode desde usar um e-mail descartável para nos mandar informação, para a gente não saber quem está mandando, né? Ou você pode mandar a informação e pedir que a gente não cite teu nome ou coisa parecida. E se for uma coisa que você... eu quero mandar de forma protegida, cifrada, né? A gente tem a opção ainda do Proton Mail. A gente pode trocar e-mails por ali, depois de um primeiro contato. Ou até mesmo, na situação, a gente pode iniciar uma conversa via Signal, por exemplo, para transferir informações. É, embora não tenha o anonimato ali, né? Embora não tenha anonimato, assim, sim. A gente não tem lidado assim, com esse tipo de material, e nem sei se é a nossa intenção lidar com isso, né? Se servir como um canal de denúncias até não, hoje. Não. Eu não digo pra isso, Guilherme. Realmente não, não é nosso papel ficar fazendo denúncias aqui, não é isso. É. Mas assim, a gente já aconteceu de... Isso sim aconteceu mais de uma vez, de ouvintes nossos nos mandarem informações e olha, eu não quero que citem meu nome. Uhum. Tá? E a gente vai lá, verifica o que a pessoa tá falando e olha, a gente recebeu a informação disso aqui, a gente verificou assim, assim, assado e anuncia, e falamos. Uhum. Tá? Então certo. Vocês vão encontrar nos episódios aí mais de uma vez isso acontecendo. Não é muito frequente, mas já aconteceu. Sim. E ele continua ali, né, Vinícius? E ele continua. Depois que eu comecei a me interessar por segurança da informação, eu estou muito mais atento a questões como as seguintes. Determinado circuito, ele está falando de circuito eletrônico, tá? Se comunica uhum. com outro via wireless. Então, via Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, o Zigbee, etc. Ou wired, ou via cabo, né? E ele pergunta quais os riscos envolvidos caso a comunicação seja interceptada. Tá, sendo bem rápido aqui, Júlio, depende de como estão sendo utilizados os protocolos, tá? Porque você tem o próprio protocolo de comunicação, que é o Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, etc. Esses protocolos têm seus usos, vamos dizer assim, inseguros e têm as suas vulnerabilidades. E tem o protocolo da aplicação que está circulando em cima disso. Ah, então, uhum. se foi utilizado algum tipo de cifragem, HTTPS, esse tipo de coisa, tá? Quando a gente desce lá no nível mais baixo da comunicação entre componentes, tá? Eletrônicos e entre subsistemas de um determinado equipamento eletrônico, você tem outros tipos de comunicação ali, wired, né? Você tem wired, que geralmente não é protegida. Então você tem SPI, I2C, quem mais? Ah, tem outros protocolos aí que a gente utiliza entre os circuitos, né? Que esses protocolos eles não têm nenhuma proteção e dificilmente alguém implementa alguma segurança no protocolo da aplicação que vai em cima desses protocolos de comunicação. E aí, se tu abrir o equipamento e tiver acesso às trilhas por onde esses sinais os sinais passam, tu consegue interceptar esses sinais, tá? Aliás, uma das brincadeiras que se faz com o hacking de carros é exatamente isso. Você vai lá e intercepta o barramento de comunicação do CAN bus do carro, né? E não é o cambão, uhum. é o CAN bus, é outra coisa. Uhum. Você vai lá, intercepta, vê a comunicação e você pode depois começar a controlar o velocímetro do carro e outras coisas mais mandando os comandos lá no barramento, tá? Então, é bem delicado, depende de como a coisa foi construída. Ele coloca assim, há microcontroladores que possuem proteção contra a tentativa de extração do firmware, mas apenas isso é suficiente? Cara, depende do teu adversário. O uso uhum. mais... Se for o Batman. Depende do adversário. Por exemplo, mesmo microcontroladores mais comuns, como por exemplo o Atmega 328 encontra nos Arduino Uno, que o pessoal usa com muita frequência, tá? Mesmo nesses caras, tu tens algum nível de proteção neles, tá? Quanto a esse tipo uhum. de leitura. Mas é fácil tu dar a volta neles. Então, o que muitos fazem para proteger? Ah, bloqueia tudo, faz todos os bloqueios que são possíveis fazer no próprio microcontrolador e taca ali uma epóxi por cima para proteger os pinos lá que o cara poderia utilizar para fazer fazer uma volta no mecanismo. Mas o epóxi seria para tu não... tu tentar tirar aquilo ali, tu quebra tudo. Tu quebra tudo, exatamente. Só que, cara, tu vai encontrar... Procura engenharia reversa... microcontroladores, eu acho que é lá no... Procura em inglês, tá? No YouTube. Tu vai encontrar uns caras que eles vão devagarinho raspando, não sei o que, usam um microscópio eletrônico. O cara tem uns negócios muito loucos que fazem pra fazer engenharia reversa, uhum. tá? Então, depende o quão importante é isso que tu tá fazendo e qual é o teu adversário, tá? Então, uhum. dizer o que é suficiente depende do teu... a tua modelagem de ameaças, que é o termo mais específico que a gente usa em segurança da informação. E ele diz assim, há módulos como o SP32 e o SP8266 da Expressif, sim, empresa chinesa, que recebem atualizações de segurança dos fabricantes, apesar de muitos desenvolvedores não saberem disso. Mas até quando os fabricantes garantem essas atualizações? Eu conheço esses dois caras, eu tenho eles aqui, eu brinco bastante com eles. Eu tenho, na verdade, mais de uma dúzia de modelos de microcontroladores aqui só para fuçar. Mas, assim, o que ele coloca é o mesmo problema que o Guilherme já colocou algumas vezes aqui no episódio sobre a questão das televisões, dos televisores. Aliás, a minha TV parou de receber atualização também, tá, Guilherme? Ah, parabéns. Eles não atualizam mais, que bom, né? Então, assim... Não, eu tive que comprar outra, né? Para poder usar funções, porque a minha morreu. Caramba, meu. Bom, mas o que acontece? Na verdade, tu usou como desculpa para pegar uma melhor, nem vem, né? Eu queria uma 4K. Aí tu chega para tua esposa assim, bah, olha, tu vê... Não tem mais atualização. Não tem mais atualização, ela vai parar de funcionar amanhã, temos que comprar uma nova e só tem 4K na loja. Tudo bem. Acho que eu vou usar essa mesma também. Mas assim, sim, a gente tem um grande problema, porque uma hora dessas, o SP8266, o SP32, eles vão ser descontinuados. Tá? Claro que esses microcontroladores tendem a ficar bastante tempo no mercado, tá? Porque vão sendo criadas soluções em volta deles. E a demanda no mercado por isso, então... Tu tens coisas bem mais simples do que esse microcontrolador aqui da... Na verdade, esse Wi-Fi não é só um microcontrolador, é um computador todo, né, todo completo, com bastante várias funções lá dentro. Mas você tem microcontroladores que estão há mais de uma década no mercado. Dá uma olhada na Microchip que tu vai encontrar microcontroladores assim. Os próprios Atmel... Né, que agora é da Microchip, agora não, já faz uns anos, né, da Microchip também, eles também estão, alguns já chegam há décadas no mercado. Então, isso vai ficar durante muito tempo, mas vai chegar uma hora que ele vai ser abandonado. E aí, o que a gente acredita que vai acontecer vai ser ter um abandono do fabricante do microcontrolador e nós temos o abandono da atualização pelo fabricante da solução que utilizou aquele microcontrolador, entende? Que acho que é o que acontece primeiro. Então, tu vai ter dispositivos smart, entre aspas, na tua casa, que vão ter atualização por um tempo e depois que o custo vai ficar muito alto para manter atualizado e não vai ter mais atualização. Televisão é muito comum, eu acho que muita gente já passou por isso, ou está passando. Mas o interessante é que o mercado acaba não resolvendo, mas acaba lidando com isso de uma outra forma, porque o afã das pessoas de trocarem os seus equipamentos, né, e a questão de você sempre ficar com aquela... O mercado te impingindo aquela coisa, não, precisa de uma coisa mais nova, tem que ser novo, tem que ser, né, um novo modelo e uma nova funcionalidade, as pessoas naturalmente acabam usando os seus equipamentos por menos tempo, né? Basta ver a questão do celular aí, as pessoas mudam, sei lá, a cada 2 anos aí você muda de celular, né? Então, acaba perdendo importância. Claro, você vai ter situações mais de equipamentos rodando em empresas, enfim, coisas mais industriais, digamos assim, que eventualmente você pode ter problemas, né? Mas eu acho aqui, Vinícius, até para a gente já ir pro assunto principal, a gente pode montar aí um episódio sobre eletrônica, né? Eletrônica, tecnologia, segurança. A gente gravou uma sobre a IoT, e gravamos algum episódio sobre envolvendo essas coisas aqui, Guilherme. Eu vou dar procurar depois e a gente põe no show notes. Tá, mas de repente trazer algo mais específico falando sobre esses microcontroladores, enfim, escolhendo, de repente tu escolher alguma coisa aí que tu acha que seja relevante para segurança, em algumas implementações, pode ser, enfim. Bem, muito obrigado, Júlio César. Então vamos agora para o nosso tema principal aqui, falar sobre o que a Oi tem feito, hein, Vinícius? Vamos descobrir agora aqui. Bem, a gente sabe que as teles, né, aquelas empresas provedoras de conexão aqui no Brasil não são, de fato, as empresas mais queridas do grande público. A gente sabe que, além de problemas de qualidade, né, da questão do custo muito alto, da questão da qualidade pobre da internet... Né, de dar ligações infinitas e ficar derrubando as ligações. Ouvi de até os próprios problemas que a gente teve na gravação das nossas lives, né, embora eu troquei recentemente de operadora justamente por não conseguirmos gravar a live e é um... assim, a gente passa por um verdadeiro périplo ali para conseguir... enfim, mudar o serviço, configurar um serviço, aí você precisa mudar outro serviço junto, porque as coisas vêm em combo. Então são práticas até comerciais muito, muito assim, complicadas, né? A Oi já se envolveu em outras práticas conflituosas, a gente já viu aquela questão lá do form, né? Que seria o uso daquele navegador que recolhia dados das pessoas, enfim. Uhum. Ah, e também a própria questão do fornecimento de dados entre as teles, o Tecmundo deu essa notícia aí, mas já outros grupos já tinham notado isso, que é aquela situação, você muda de operador ou demonstra o seu interesse de mudar de operador e você passa a receber ligação dos operadores que demonstra que eles estão trocando os dados pessoais dos usuários entre elas, né? O que seria uma prática absolutamente ilícita, não precisa nem chegar na lei de proteção de dados, visto que você não pode ficar trocando dados dos seus clientes entregando para os outros, né? Sem o seu consentimento, é claro. E aí fica aquela pergunta, né? Quem toma essas decisões, né? E o caso do DNS parece ser uma dessas decisões, quem toma essas decisões tão atrapalhadas, né? Será que não há um grupo de pessoas que se sentem, ó, vamos mudar essa prática aqui, ou vamos implementar? Não discutem os reflexos, enfim, ou será que realmente não se importam, né? Não sei se tu tem essa resposta, acho que não. Não, né? Sei, eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso, mas assim, ouvindo um podcast sobre psicologia, algum tempo atrás, o Psych Files. Eu não lembro agora o nome do podcast, mas ele é um psicólogo, doutor, pós-doutor em psicologia lá e tal. E ele falando que quando tu tá num grupo de pessoas, né, tu é muito mais facilmente aceito, né, se tu simplesmente concordar com o grupo. Entende? Então, sim, tu sentar numa sala de reunião, a gente já comentou sobre isso em algum outro episódio. Tu chegar numa sala de reunião, o pessoal tudo pensando, não, vamos fazer o seguinte, eu já vou descrever agora o que a Oi tava fazendo, pode ser? Nessa cena. Vai lá. Alguém chega, olha, vamos fazer o seguinte, ó, muita gente digita nomes errados, ou seja, na barra de endereço no navegador. Então, quando vai acessar, por exemplo, google.com, o cara escreve Google com um O só. É. Uhum. E aí vai, se o cara fizer isso, o nosso servidor DNS, que traduz esse nome para o endereço IP, já vamos falar sobre isso, ele não vai encontrar o nome e vai dar um erro no navegador dizendo que, ó, não encontrou a página. Que tal a gente ganhar grana com isso? É, deixa eu só te corrigir, porque o google.com eu digitei aqui com um O só e ele foi pro Google normal, viu? Acho então eles registraram o nome, tá? Então tem que ser um nome errado. Então Google com não sei, com dois L's, então. Pronto, testa aí pra ver se vai. Só falta eles terem registrado isso também. Vamos ter que anular o episódio agora, esse exemplo. Já era, aqui, já era. Não, mas um abraço e até a próxima. Mas enfim, tu escreve com o nome errado, e aí assim, não, o que que eles decidiram então fazer? Vamos passar, em vez de dizer que deu erro, vamos responder essa pergunta que ele está fazendo com o nome errado e vamos enviar para um site que, além de dar para ele a opção de ele fazer uma pesquisa, indica para ele coisas que estão relacionadas àquele nome que ele digitou errado. E a gente ganha com propaganda em cima disso. Sim, na verdade alguém ganha. Alguém com propaganda. Ganha, a gente não sabe se a Oi estava ganhando, mas no mínimo a empresa que eles utilizaram para mandar essa informação está ganhando. Tá? Que é, no caso aqui, uma empresa chamada Bear Fruit, do Reino Unido, né? Então ela faz justamente isso. Ela, ao contrário de uma situação em que você digita um endereço que não existe e lhe é apresentado um erro no próprio navegador, eles decidiram. E vamos de repente aqui ter uma boa fé, decidiram talvez facilitar a vida do usuário. Isso poderia acontecer, né? Claro, eles estão vendendo publicidade também por isso, né? É importante dizer que isso não é algo novo, é uma prática já bem antiga. Isso veio à tona lá em 2015, no G1. Houve uma notícia que a prática estava ocorrendo, enfim. O próprio Vinícius, enquanto a gente montava a pauta, ele disse, não, mas eu morava aqui em 2000, quando morava em Porto Alegre, né, Vinícius? Lá em 2012, você já notava isso acontecendo. É uma prática que não é nova, né? Não, não é nova. Isso aí já acontece há bastante tempo, esse esquema de redirecionar esses nomes errados, né, que não iriam para lugar nenhum, que daria uma parte. Até para vocês, para quem está ouvindo e de repente não tem um background tão técnico, né? Eu peguei aqui, eu botei aqui blá blá blá blá.org aqui no Chrome, que é Não, botei no Mozilla Firefox. E ele me dá aqui, estamos tendo problema para encontrar este site. Ou seja, eles não conseguiram conectar com o servidor. Aqui no, vamos ver aqui, blá, blá, blá, blá, ponto org. Aqui no Chrome, ele diz, não é possível acessar esse site. Então, esse é o erro que você receberia, né, Guilherme? Acontece isso, que, isso. O que acontece é que o DNS, o servidor DNS do provedor, em vez de dar esse erro, em vez de dizer que não conseguiu achar esse nome, ele te responde dizendo, este nome aqui é o servidor tal na internet. E aí tu acessa lá e aí eles começam a te exibir propaganda ou sugestões de sites que tu pode querer acessar, etc. Por que a gente decidiu falar sobre isso agora? Porque o Departamento de Proteção do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública iniciou nas últimas semanas aí um processo administrativo. E a questão do processo é bem interessante, porque a gente tentou ter acesso a esse processo e aí ligamos para o pessoal lá do Ministério da Justiça, enfim, conversamos com eles, fomos super bem atendidos, inclusive eles nos disseram o que precisa fazer para ter acesso ao processo, né? Que na verdade, isso é interessante, a imprensa não divulgou isso, mas nós conseguimos descobrir. Na verdade, iniciou-se lá em 2015 um procedimento de verificação junto à Oi sobre essa prática. O procedimento dormiu, ficou lá parado e tal, e agora eles resolveram transformar isso num processo administrativo. Então, foi um passo além. Então, a gente tem o número aqui do processo, a gente pode colocar lá depois, você consegue ver os andamentos, mas infelizmente, mesmo com toda a boa vontade dos funcionários lá do Ministério da Justiça, há uma série de entraves burocráticos para conseguir as cópias das peças, do processo, enfim, a ponto de a gente ter que mandar um documento escrito à mão, escaneado para eles. E veja, o documento tem que ser escrito à mão, né? Afinal de contas, né? Você está tendo acesso, né? Você precisa de acesso a um sistema eletrônico, você precisa enviar um documento escaneado escrito à mão. Mas não conseguimos acesso, então estamos aguardando, de repente até no futuro a gente pode conseguir. Mas o que nós temos é a notícia lá do próprio Ministério, do Departamento de Proteção do Ministério da Justiça, dizendo o seguinte, a conduta da Oi, de acordo com o processo, pode estar violando direitos básicos do consumidor no que diz respeito ao reconhecimento de sua vulnerabilidade, à falta de boa-fé, ao equilíbrio da relação entre consumidores e fornecedores, ao direito à privacidade, à vedação de métodos comerciais coercitivos ou desleais, o direito à informação, bem como à proteção às informações mantidas por fornecedores em bancos de dados de consumidores e contra a publicidade enganosa. Tem umas 8 ou 9 coisas que eu não contei aqui, de princípios, regras, né, que estariam sendo violadas. Onde entra, então, dito isso, Vinícius, a Barefruit? Ela é um servidor de DNS? Os usuários da Oi estão usando a Barefruit como DNS? Como é que funciona isso? Eu acho que a gente pode inverter na nossa pauta, explicar primeiro como funciona o DNS e aí a gente encaixa a Barefruit, pode ser? Ótimo. Olha só, o DNS, cujo a sigla para Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio, a essência dele é servir como uma lista telefônica na internet. A essência, tá, gente? Pelo amor de Deus, quem conhece DNS mais a fundo aí não vai me xingar. Claro. Tem várias outras coisas que estão envolvidas aí com o DNS. Então, esse sistema de nomes, ele funciona como uma lista telefônica, em que a gente pega o nome de uma pessoa na lista telefônica, né, e procura o telefone dela. Hoje em dia não tem mais as listas impressas e tudo mais, mas enfim. O DNS, ele faz algo semelhante, ou seja, a gente dá um nome, que a gente chama de nome de domínio, ou endereço, normalmente a gente fala. Então, por exemplo, segurançalegal.com. Tá? Segurançalegal.com é um nome. Quando você digita segurançalegal.com no seu navegador, esse nome ele tem que ser traduzido para o número, para o que a gente chama de endereço IP, tá? Do computador que está na internet, onde está o site do Segurança Legal. Então você coloca lá segurançalegal.com, o teu computador vai fazer uma consulta a esta lista telefônica, ao DNS, tá? Esse DNS, ele encontrando o número, ele vai te dizer, olha, o segurançalegal.com está no endereço IP tal. E aí o teu navegador vai iniciar uma conexão para esse endereço IP que ele recebeu como resposta e vai dizer, olha, eu queria acessar aí o site Segurança Legal aí dentro. Aí ele vai começar a te mandar as páginas. Tá? Essencialmente é isso que o DNS faz. em essência, tá? Bom, o que é que a Oi, e aí onde é que entra a Barefoot, né? O que é que a Oi barra Barefoot faz? Ou fazem? A Oi, ela tem lá o servidor DNS dela para os clientes dela. Você não é obrigado a utilizar esse servidor DNS, tá? Você pode usar alternativas, depois de ver se vai citar algumas aqui. Então, assim, a própria operadora, no caso a Oi, mas todas as outras fazem a mesma coisa, todos os provedores de internet fazem a mesma coisa, eles fornecem os próprios servidores DNS. Você pode usar outros, em geral você não é obrigado a usar os servidores DNS do provedor, mas isso é uma coisa que está configurado automaticamente, ou seja, é o padrão e você muitas vezes nem se dá conta, a maior parte das pessoas nem se dá conta disso. Sim. Então, o que acontece? Quando você pede segurançalegal.com lá para o servidor DNS da Oi, ele responde com o nosso IP direitinho. Tá? Ele faz o consulta da internet lá e volta com o nosso endereço IP. Agora, vamos supor que você digitou segurança ilegal. Não sei se existe esse domínio, tá? Vamos supor que não existe. Não é uma boa propaganda para o podcast, mas tudo bem. Né? Tudo bem. Daqui a pouco surge um outro podcast de segurança ilegal. Mas, vamos lá, a pessoa escreveu. Então, daqui a pouco você digitou lá segurança legal e esqueceu de botar o L no final. Tá? .com. Se esse domínio não existe, provavelmente não existe, eu não verifiquei, mas se ele não existe, ao perguntar isso para o servidor DNS da Oi, em vez dele dizer, olha, não tem ninguém com esse nome aqui nessa lista telefônica... E apresentar a mensagem ele... de erro. É, e apresentar, ele vai dar mensagem de erro no navegador. E eles decidiram fazer o seguinte, vamos para todos os nomes que não existem na lista, vamos dar um número da Barefoot. Do site, vamos dar o endereço da Barefoot, que é essa empresa, tá, que faz esse serviço. Né? Já vamos dizer qual é. Não é o serviço de DNS. Então, o serviço de DNS é da Oi. A Oi é que está respondendo consultas para nomes que não existem, dizendo sempre qual é o nome que não existe. Ó, o telefone desse aqui é o Barefoot. O IP desse cara aqui é esse da empresa Barefoot. Então, a partir daí, o teu navegador não reconhece como um erro. Ele não reconhece que o site não existe. O que ele faz é acessar o servidor da Barefoot como se fosse o site que tu quer acessar. E isso tem uma série de problemas. Sim. Tem uma série de problemas. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer uma consulta, quando a gente vai acessar alguma coisa, observe a barra de endereço dos navegadores de vocês, para quem não está acostumado com isso, observe, navegue no site, e você vai ver lá que diz HTTP ou HTTPS, né? Dois pontos barra barra, aí vem o nome, que é esse nome que nós estamos falando, que é resolvido pelo DNS, tá? E aí depois tem barra alguma coisa lá pra adiante. Então, por exemplo, barra aluguéis, barra meu boleto, barra, entende? Alguma coisa assim, tá? E, inclusive, alguns desses endereços vão ter pontos de interrogação no meio deles e vai ter assim, nome igual vai aparecer teu nome, ou password, que Deus me livre, mas não deveria aparecer, mas tem sites que fazem isso, password igual vai aparecer a tua senha lá. Essas informações que estão ali no endereço, na URL, como a gente chama, essas informações todas que a Oi não vê, porque ela só resolve o nome, ela só te diz que o telefone dessa pessoa é um outro. Né? Essas informações todas são enviadas, aí sim, para o servidor da Barefoot. Sim, o que tu está dizendo então, Vinícius, é que a Oi não entrega somente o domínio errado que tu digitou. Ela entrega também informações adicionais que para estariam nesse endereço, é isso? Isso, tu tá mandando todos os dados que estão na URL, tá entendendo tudo isso, entende? Então vamos imaginar que tu tá navegando num site, de repente o desenvolvedor do site errou em algum momento lá, sei lá, tu vai enviar os dados para iniciar a sessão. Aí é uma situação pior ainda. Ele errou o domínio, isso quer dizer que a Barefoot vai receber aquela URL cheia de informações, é isso? Isso, na verdade, pior, porque quando, esse primeiro exemplo eu estava considerando só o cara digitando errado lá na URL, tá? No endereço, na barra de endereço do navegador. Se o desenvolvedor erra o endereço dentro de uma aplicação, tá? O que ele vai fazer vai ser enviar para o servidor da Barefoot aquilo que o usuário estiver submetendo ao servidor. Então, por exemplo, pode ser um formulário que ele acabou de preencher com todos os dados pessoais dele, inclusive dados de saúde, por exemplo. Tá, então, poxa, mas o cara não tem que estar dentro da Oi? Não. Imaginem que eu uso uma clínica, tá? Eu sou paciente de uma clínica, e essa clínica tem um sistema online para eu consultar meus exames e botar meus dados e dizer como é que eu tô, eu lá sei eu, tá? Ah. Só que eu sou cliente da Oi. Uhum. O cara que desenvolve o sistema lá da clínica, ele errou o endereço lá, ele gera uma URL no meio da aplicação dele e ele errou o endereço lá. Esqueceu, botou um ponto a mais, alguma bobagem qualquer. Quando eu estiver acessando o serviço da clínica, o site da clínica, enquanto eu estiver dentro de na minha casa, que tem lá o internet via Oi, se eu clicar nesse link errado, ou submeter o formulário para esse endereço errado, a Barefoot recebe tudo. Uhum. Vai inclusive receber, além do formulário, vai inclusive receber cookies e outras coisas mais que estão envolvidas ali. A cookies também? Sim, dependendo de como... O que acontece? Vamos supor que a clínica seja... Vou inventar aqui, tá? A clínica do Vinicius.com. Uhum. Ok? Esse nome tá certo. Aí, quando tu vai fazer a submissão do formulário, o desenvolvedor lá, ele errou e botou no post do formulário, ele colocou assim, formulário.clínicadovinicius.com. Uhum. E não existe esse nome, formulário.clínicadovinicius.com. Uhum. Tá? Quando eu me logar, quando eu entrar no site da clínica, eu entro, me autentico e ele põe um cookie no meu navegador, ele põe uma informação no meu navegador que tem que ser enviada em qualquer requisição feita para o domínio clínicadovinicius.com. Uhum. Tá? Então, qualquer requisição que fizer para esse domínio, ele vai mandar essa informação, esse cookie. Uhum. Aí eu cliquei, entrei num formulário, fiz um post do formulário para form.clinicadovinicius.com e esse nome não existe, o form. A Oi me desvia lá para Barefoot, a Barefoot responde como se fosse form.clinicadovinicius.com e como está dentro do domínio clinicadovinicius.com, eles vão receber inclusive meu token de acesso. Esse meu cookie, entende? Além das informações que eu tô mandando. E aí tem um detalhe, tá? A Barefoot, ela podia dizer, não, mas a gente ignora isso. É o que eles dizem. Não. Aí que tá. A Barefoot, tá? Eles dizem o contrário disso, tá? Ah, eles não dizem no que site... ignoram? Não. Na Barefoot, eles explicam que eles usam essas informações. Tá lá descrito no site, quando eles explicam o funcionamento, eles explicam que eles usam as informações e inclusive eles dão um exemplo. Uhum. Ah, então se você for entrar no site barefoot.com, que a gente colocou no nosso show notes, e clicar lá no link Our Technology, que é o segundo item da barra deles lá de menu, eles indicam assim, ó. Eles têm lá um título On the Fly Analysis, ou seja, análises on the fly, ou em tempo real, se a gente quiser dizer assim, tá? Sim. E aí eles dizem, tá, que eles não verificam a URL, o destino que o usuário quer chegar, apenas pela análise do domínio, pelo nome de domínio, pelo nome que ele digitou errado, não é só por isso. Sim. Eles escrevem, abre aspas, analisando todas as informações disponíveis. Como o caminho completo. O caminho completo é o nome barra aluguéis barra inadimplentes boleto, barra meu boleto, por exemplo. Sim. Eles analisam todo o caminho. Então, ele sabe que é um aluguel, sabe que está inadimplente. Então, eles pegam todo o caminho, a URL de origem. Então, quando você acessa um endereço vindo de um outro site que você clicou, né, vai junto a informação dizendo qual era esse outro site. Então, ele sabe da onde que você está vindo. Sim. O conteúdo da página que originaria o erro. Uhum. Tá? E eles dizem assim, isso é vital para a nossa análise. Sim, eles tentam contextualizar o teu erro. Porque o que eles fazem eles estão monetizando... A gente fala em monetizar dados pessoais, né? O que a Barefoot faz é monetizar erros de DNS, né? E para que ela consiga monetizar erros de DNS, ela tem que te contextualizar ali numa determinada situação, né? para que seja mais eficiente até o serviço de venda de publicidade deles, né? Exato. Então se tu pegar, por exemplo, se tu pegar esse exemplo do aluguel, né? Tu acessa uma URL, um endereço errado, que é lá aluguel barra inadimplente barra acertos, refinanciamentos, sim, barra não sei o quê, tá? Isso tudo vai lá para eles e eles conseguem, então, colocar talvez aquelas empresas que ofertam crédito, né? Uhum. Aqueles créditos facilitados, uhum, né? Aqueles crédito pessoal, para te conseguir, né, ter a grana para te resolver a tua questão. Ou coloca uma banca de advogados para, uhum, resolver o teu problema. Então, eles não analisam apenas o endereço que tu colocou errado, eles analisam potencialmente, que a gente não sabe o algoritmo deles, né? Uhum. Mas eles analisam potencialmente toda a página. Tá? Tem uma coisa aí que é a política de privacidade deles é bem fraca, assim. Eles dizem que não recolhem dados do usuário, mas só o erro. Eles devem recolher endereço IP. Eu não me lembro ali se eles falam sobre endereço IP, mas certamente recolhem endereço IP também. Até para saber. Eles também recolhem endereço IP até para eventualmente saber de onde o cara está vindo e para não apresentar publicidade de um outro país ou de outro estado. Ah, certamente. Então, o que parece aqui que a política de privacidade deles não está dizendo é que, mesmo que eles não identifiquem diretamente quem é a pessoa, esses dados são dados pessoais, porque é uma questão da pessoa identificável, né? Como diz a nossa lei. Ou seja, tem ali potenciais dados pessoais que podem estar na URL, até mesmo o nome da pessoa, o CPF da pessoa, ou um código único identificador da pessoa no sistema, é óbvio que eles conseguem sim identificar o usuário, e não só o erro. Pelo erro eles identificam o usuário. Seria correto dizer isso? Sim, eu não digo só pelo erro, mas pelo contexto todo, né? Uhum. E pode, inclusive, ter uma identificação direta do usuário. Tu pode ter, inclusive, uma informação que identifica diretamente o usuário, entende? Pode aparecer o nome do cara ali. Ele pode ser exposto diretamente, não apenas de forma indireta pelas informações. Uhum. E percebe, cara, que além deles usarem as informações que eles recebem diretamente do usuário, que vem do navegador dele, eles podem facilmente tentar descobrir qual seria o nome correto que o usuário quis acessar, uhum, e analisar o site de destino para onde o cara estaria indo. Uhum. Então, e percebam que isso é um problema muito sério, porque dependendo do que tu tá acessando, pode ser algo muito sensível, né? Claro, um site qualquer aí de uma coisa. Eles dão um exemplo no site do Golf, se não me engano, né? O exemplo que eles mesmos dão no site deles é que alguém tenta acessar lá golf.com e tá errado, tá? O endereço não existe. Então, o que eles fazem? Eles vão lá, eles mandariam, por exemplo, para onde tem campos de golfe, para quem joga golfe, esse tipo de coisa. Só que eles dão um exemplo: ah, mas imagina que tem isso barra Volkswagen. Uhum. Tá? Opa, aí já o contexto é outro. Volkswagen é um fabricante de carros. Eles podem fazer referência, então, ao Golf, carro fabricado pela Volkswagen. Aí o tipo de propaganda que eles mostram é outra. Que é justamente essa análise, né, do caminho completo, do conteúdo, da requisição, do conteúdo da página, do que está sendo enviado. Então, esses caras analisam tudo. O que é interessante é o seguinte: a Oi, ela faz muito pouco dessa primeira desse negócio. Ela só envia, né? Exato. Ela faz muito pouco, mas ela faz uma parte que é essencial, que é responder para nomes que não existem apontando para o IP, entre parênteses, para o telefone da Barefruit. E a Barefruit atende o usuário como se ela fosse o site original, entende? O site envolvido aí, o nome do site é dnserros.oi.com.br. E uma simples verificação demonstra que o dnserros.oi.com.br, na verdade, está hospedado lá na Barefruit, né? Na verdade, não é que ele é só um apontamento, né? Então a gente tem aqui, ó se a gente pegar dnserros.oi.com.br. Nesse instante que eu tô fazendo, tá? A gente tá gravando aqui às 10h58 do dia 28/3/2019, tá? Então nesse momento aqui, ó, o endereço IP... Os dois endereços que aparecem para o dnserros.oi.com.br é 92.242.142.8, uhum, e o outro endereço é 92.242.143.8. Se a gente utilizar um serviço chamado Ruiz na internet, que é pra gente saber de quem é esse IP aqui, né? Pra quem que tá reservado esse IP? A gente dá um Ruiz nesses endereços IP e o nome que aparece aqui é Bear Fruit Error Handling. Uhum. Tá? É que é justamente essa empresa. Então, o que a Oi faz, ela cria um nome dnserros.oi.com.br e aponta esse nome para esses endereços IP que pertencem a Bear Fruit. E lá tem o servidor da Bear Fruit, que recebe os nossos dados todos. É, uma coisa que a gente não é usuário da Oi, né? É, felizmente, eu diria. Felizmente, eu já fui. Já foi, né? Eu também já fui, espero que a gente nunca volte a ser. É, sobretudo por esse tipo de prática aqui, né? Porque diz muito sobre como a empresa trata, né, os clientes, os dados dos clientes. É, mas nessa página, segundo a gente viu, eles teriam... mesmo sem ter acesso, mas nas leituras, nas notícias aqui, eles teriam uma parte de opt-out, um botãozinho para você fazer opt-out, ou seja, eu não quero fazer mais parte disso aqui. E a medida de opt-out, na verdade, não é um opt-out, porque daí no próprio site da Bear Fruit, lá onde tem a parte do opt-out, eles dizem, ó, use um DNS alternativo, eles até dão um exemplo, ah, pode usar esse aqui e tal, então para que você faça opt-out desse serviço, você tem que usar um DNS alternativo. Só que isso não é opt-out, isso é usar um DNS alternativo, o serviço continua lá habilitado para todo mundo que fizer, que tiver erros de pesquisa dentro da Oi. É, então, a própria forma de eles lidarem com opt-out é uma piada, né? Sim, né? Não é uma coisa que tu vai lá e diz, eu não quero que mais faça isso, e automaticamente a coisa para de acontecer. É, envolve, sim, alteração da configuração de DNS no teu modem ADSL, por exemplo, ou no teu roteador, aí, se tem algum outro tipo de tecnologia. Fazer apenas na própria máquina não adianta muito, tá? Porque você tem os teus outros dispositivos que vão continuar utilizando os DNS da operadora. A gente tem alternativas, a gente tem DNS que a gente pode utilizar sem problema algum no lugar dos DNS da operadora para que isso não aconteça. Uhum. Tá? Eu dou duas sugestões aqui, uma bem tranquila e outra com um pouco de reserva, que eu dava mais tranquilo essa sugestão também. Uma delas são os DNS do openneek.org. Uhum. Tá? Vão estar lá no show notes. A outra que eu costumo utilizar também é o OpenDNS. O OpenDNS era uma empresa que fazia especificamente esse tipo de coisa. Ela foi adquirida pela Cisco. Hoje ela pertence à Cisco. Uhum. Tá? Mas enfim, tem a política de privacidade deles lá. Eles têm inclusive um DNS bem interessante. Tem os servidores de DNS dele padrão, digamos assim, né? Do OpenDNS. E tem o OpenDNS Family Protect, se eu não estou enganado. Que ele tem aí sim, ele interfere nas requisições para que requisições relacionadas a nomes de sites com conteúdo pornográfico, violento, etc., ele bloqueia e aparece uma mensagem de bloqueio. Tá? É muito útil para quem tem criança em casa, é bem interessante. Tá? Então tem esses dois, tem os do Google, mas é o do Google, né? Sim. Você está dando informação para o Google. Além mas de tem os tudo do Google, que você dá, você está dando suas pesquisas de DNS, consulta DNS para o Google. Tá? O Google tá... Ah, mas se o site não existe, ele dá o IP? Não, ele não faz o que o servidor da Oi está fazendo. Sim, mas... ele diz que não existe mesmo, mas ele sabe o que você está acessando. Então, tem os DNS do Google, tá? que se utiliza, que muita gente utiliza. Gente, tem muito DNS assim, mas muito cuidado. Tá? Melhor usar OpenNIC e OpenDNS e até o Google. Do que servidores DNS por aí que vocês não sabem quem mantém. Até inclusive, por que isso é crítico, tá? Se alguém consegue controlar o teu servidor DNS, e eu já vou explicar uma coisa que acontece com bastante frequência com usuários residenciais e mesmo empresas, né? Uhum. Se alguém consegue controlar o teu DNS, o cara pode, o atacante pode, dizer que o nome correto do teu site, ou seja, tu pede lá por teubanco.com.br, tá? Uhum. Meubanco.com.br. E esse é o nome legítimo do site, tu acertou o nome. Mas se o teu DNS é controlado por um atacante, ele pode responder a essa pergunta do nome legítimo, correto, dizendo que o endereço do meubanco.com.br é um servidor dele, que ele controla. Sim. E aí lá no servidor dele, ele pode montar uma página idêntica à do banco. e você vai achar que está acessando o banco e você está dando suas informações para o atacante, para um criminoso. Uhum. Tá? Esse tipo de ataque funciona tão bem que a gente já viu repetidas vezes, vocês podem procurar na internet, nas notícias, por aí vocês vão encontrar repetidas vezes ataques cujo objetivo é alterar o DNS dos modems, ADSL, dos roteadores residenciais que estão por aí. Uhum. Justamente redirecionando bancos e coisas sensíveis para endereços que têm cópias desses sites e vão pedir para vocês as senhas de vocês. Sim, sim. Tá? Então, muito cuidado com isso. Não é sair alterando, botar qualquer DNS ali. Por isso que eu recomendo mais fortemente OpenNIC, OpenDNS e... Diz assim, eu prefiro mesmo OpenDNS, tá? Embora tenha o OpenNIC, eu prefiro mesmo OpenDNS. A confiabilidade é muito boa, funciona muito bem. E até o Google, mas não use outra coisa. E aí tem uma coisa importante, tá, Guilherme? Quem entende um pouquinho mais aí da parte de firewalls, da parte de TCP IP, sabe muito bem que mesmo que a gente altere os nossos DNS, se o provedor quiser, ele pode redirecionar a consulta sempre para os servidores dele. Uhum. Ou seja, eu troco o DNS, mas não adianta. Ele vai lá e faz uma configuração na rede que ele sempre me joga para o servidor DNS dele, tá? Ele estaria violando a neutralidade de rede. Estaria violando... Aí tu já entra nisso. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Existe um recurso para você saber se o seu provedor está fazendo isso. Tá? Então você vai configurar o seu servidor DNS para fazer as consultas que você quer fazer. E aí você acessa um site que vai estar nos show notes também, que é o whoismydns.com. Tá? E aí o que esse cara faz? Esse é um serviço que está na internet, você acessa ele a partir do teu navegador e ele gera uma consulta DNS única vindo de ti, né? No teu navegador, e aí ele verifica lá no servidor deles qual IP veio essa requisição. Uhum. E aí o IP que tem que aparecer ali é um IP relacionado ao servidor DNS que tu escolheu. Uhum. Se esse IP não mudar, ficar sempre o IP da operadora que tu tens, eles estão te desviando pro DNS deles, apesar de tu estar trocando o DNS. Uhum. Tá? Então tem esse sitezinho aí bem simples de verificar se estão te fazendo esse redirecionamento. Então duas coisas, trocar o DNS no roteador, usar OpenNIC ou OpenDNS ou até mesmo os DNS do Google ou outro que você souber que são confiáveis. E depois que você altera, acessa lá o whoismydns.com para você ver se as requisições estão chegando lá fora, estão saindo do seu provedor e indo lá para a internet, se elas estão indo para o servidor que você configurou. Sim. Ou se o provedor está te redirecionando para o servidor deles. Mas sabe que essa solução, Vinícius, embora você tenha falado com muito empenho, enfim, eu concordo contigo, né? Só que isso não é viável para a maioria dos usuários, né? Então você tem pega lá a casa da minha mãe, na internet da minha mãe, você fala isso para ela, ela vai desmaiar se você disser tudo isso para ela. É muita informação numa vez só. Vai botar, enquanto você está falando, vai botar o fone de ouvido, né? Como se nada estivesse acontecendo, porque o usuário comum ele não entende isso. Então, é por isso que a prática da Oi ela parece muito mais difícil de ser justificada juridicamente, inclusive, né? E até a questão do que o próprio Departamento de Proteção do Consumidor falou, né? O reconhecimento da vulnerabilidade do usuário. O usuário não sabe isso, né? E, as pessoas que vão entender são os nossos ouvintes aqui, mas a grande maioria das pessoas não compreende o problema, não sabe que é um problema e nem sabe que os seus dados estão sendo expostos para uma terceira empresa lá do Reino Unido e que eventualmente isso poderia implicar numa violação dos seus dados pessoais. Só para se ter uma ideia. Mas quantos acessos o DNS erros.com.br recebe por mês? Olha, nos últimos 6 meses eles receberam 2,13 milhões de visitas. Então, 2,13 milhões de possibilidades de você oferecer publicidade é algo bem valioso. No site da Root, você consegue ver, por exemplo, quem são os parceiros dele, né? Ou melhor, como fazer parcerias. Então, você tem parceiros que são provedores, os ISPs, e você tem parceiros que são os vendedores de anúncio, porque essa é a ideia, monetização de erros de DNS, né? Uma coisa interessante nesse caso é que o Tecnoblog, quando deu essa notícia, eles lembraram, eu não lembrava disso aqui, mas eles lembraram de uma resolução do CGI falando sobre a ideia de neutralidade de DNS, resolução 2010/004/P. E o que que essa resolução diz? Vou ler aqui literalmente. Recomendar que empresas fornecedoras de conectividade à internet implementem as seguintes medidas visando a manutenção da estabilidade e segurança na prestação de serviços para os usuários de internet no Brasil. Permitir tráfego DNS de forma não discriminatória nos serviços de acesso à internet, não limitando as consultas de DNS aos servidores de empresa prestadora, permitindo assim que os usuários operem seus próprios serviços. Respeitar ou disponibilizar serviços de resolução DNS as seguintes práticas: não reescrever resposta DNS recebida, mantendo fielmente a informação fornecida pelo servidor com autoridade e, em especial, respeitar e repassar a informação de um nome não existente em seu formato original padrão, respeitar estritamente o tempo de vida contido nas respostas, isso aqui não importa para o nosso tema, né? Observar a probabilidade aleatória no tempo, também não importa para o tema. E envidar os esforços para implementar no serviço de resolução DNS, providos aos usuários, o protocolo DNSSEC, utilizando a âncora da cadeia de confiança da raiz. Isso é bem interessante, porque o que a Oi está fazendo além de passar os dados pessoais dos seus usuários, a meu entender, de forma ilícita, né? sem uma transparência, sem o consentimento necessário, que eu creio que seria necessário aqui para passar isso, né? Ela também está violando a ideia de neutralidade do DNS, né? E lembrando também que as operadoras não te facilitam. Eu não sei como é a Oi, como são os equipamentos que a Oi fornece. Se não me engano, acho que a Oi fornece equipamentos padrão, né? Mas no meu caso aqui, na minha internet, eu tenho que usar uma série de artifícios, porque o roteador que me foi entregue, ele não me deixa trocar o DNS. Eu troco, mando atualizar, e quando recarrega a página, ele volta o DNS antigo. Ou seja, eles estariam também violando até a minha própria liberdade de utilizar um serviço DNS distinto. É claro, por outro lado, eles poderiam dizer, não, mas fazemos isso por segurança, para evitar que você tenha, né, seja violado, enfim, sei lá, ou faça um hijacking ali. É hijacking o nome? DNS? É hijacking, Ou spoofing, né? Ou spoofing. É que o spoofing, o spoofing é a consequência do hijacking, do sequestro do DNS. Sim, sim. Mas eles poderiam dizer, fazemos isso para lhe proteger. Só que, ao mesmo tempo, eu quero ter a liberdade de utilizar um outro DNS que eu bem entenda, né? Creio que seja uma escolha possível de se fazer, né? E aí, já para ir finalizando, Vinícius, é interessante, aqui no Brasil, né, nós temos o Marco Civil da Internet, que faz bem essa diferenciação entre os dois grandes tipos de provedores, que seriam os provedores de conexão e os provedores de aplicações. E há uma tendência de simplificação que o Marco Civil fez ao imaginar que você conseguiria, de fato, diferenciar sempre essas empresas, né? Ou seja, parece que o Marco Civil assume que os servidores de conexões, os ISPs, né, os servidores de rede, eles nunca ofereceriam serviços de aplicação. E o que a gente começa a ver já há bastante tempo, e esse é um exemplo, é que os provedores de conexão também começam a oferecer serviços de aplicações. Né? Eu contava para ti antes aqui que o meu antigo provedor, eu tinha que ficar de olho na fatura lá, porque todo mês eles colocavam um antivírus, um backup, um não sei o que, uns servicinhos internet lá que eles colocavam para poder te cobrar mais. Ou seja, é o teu servidor de conexão fornecendo serviços de aplicação. Só que o artigo 14 do Marco Civil da Internet diz o seguinte: na provisão de conexão onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet. Ou seja, o provedor de conexão, ele não pode monitorar o que você faz, ele não pode registrar os seus acessos a aplicações. Isso pode ser feito de muitas formas, né? Mas uma das possíveis formas que você poderia fazer isso é justamente pela anotar suas consultas de DNS. Ou seja, o provedor que monitora e registra suas consultas de DNS, ele está violando o Marco Civil da Internet. Agora a pergunta é: vamos imaginar que a Oi de fato não guarde essas consultas, mas transfira para um terceiro. A questão é, ela poderia fazer isso? Né? Não estaria também violando o próprio artigo, a intenção do artigo 14, porque ela diz, ah, você não pode guardar. Ah, mas então posso transferir para terceiro? Olha, me parece que menos ainda, né? Porque se você não pode... A gente nem sabe se eles têm acesso a esses dados que não é um terceiro, né? Quem? A Oi? A Oi. Não, nós não sabemos isso. Nós não sabemos isso. Ela pode dizer assim, me dá uma listagem aí do em quais nomes o IP tal acessou ou tentou acessar. A Barefruit certamente tem isso. Porque... Ela sabe, não. A Barefruit sabe que nossa conexão é direto com a Barefruit. Claro. E aí que no próprio site da Barefruit eles dizem a configuração no provedor é muito fácil. Eu imagino que seja só uma alteração do DNS ali, né? É exatamente o que... Claro, tem a configuração do DNS lá que tem que ser feita, mas sim, tu pode só, para casos de erro, redirecionar para outro lugar. Isso é bem, bem tranquilo de fazer. E sobre a questão da possível violação de proteção de dados, que eu acredito que existe, em primeiro lugar, você viola ali o princípio da finalidade, né? Ou seja, a finalidade daquela informação ali é apenas te oferecer uma mensagem de erro ou te negar do DNS, né? Não é ficar repassando dados para uma terceira pessoa. No caso a Barefruit. Então acho que se isto fosse, se a Oi quisesse fazer isso, ela precisaria fazer não pela modalidade opt-out, mas pela modalidade opt-in, ou seja, você oferece a possibilidade de utilizar esse serviço e a pessoa, se quiser, utiliza, estando ciente e inclusive consentindo que seus dados pessoais estarão sendo passados para a empresa Barefruit, levando em consideração todos os riscos dessa relação, riscos esses que você colocou antes, a própria ideia de que eventualmente dados sensíveis podem ser transferidos por meio da URL que vai para eles, é algo muito complexo de você defender, né? De você consentir, porque sabe-se lá, entre todos os sites que você acessou nos últimos anos, você nem tem ideia de quais são as informações sensíveis que estão ali, porque você não entende o que, que são aquelas URLs, né? Então, é difícil de consentir sobre isso, porque você não tem ideia dos riscos e de quais tipos de informações poderiam ir lá para a Barefruit. Agora, eu reconheço que a pessoa, se quisesse, e aí não acredito que fosse uma prática ilícita, ela poderia instalar no seu navegador, no Chrome, por exemplo, um add-on lá, um plugin que trata mensagens de erro. Mas perceba, aí se ela fizesse isso, ela faria por, né, pela própria vontade, instalaria um plugin no seu próprio navegador e não estaria aí nesse eventual limbo aí do que o provedor de aplicação poderia fazer com esses dados, né? Porque ele, enquanto provedor de conexão, né? Ele, enquanto provedor de conexão, de acordo com o artigo 14, creio que não possa guardar e muito menos enviar esses dados para outras pessoas também, né? Então, tem razão o pessoal lá do Ministério ao dizer que apostam na vulnerabilidade do consumidor que não entende isso, violam a própria transparência dessa relação, a boa-fé, ou seja, a Oi age de má-fé ao fazer isso, ela não está agindo com a boa-fé objetiva aqui, fere o equilíbrio, fere os princípios de proteção de dados, visto que as pessoas não estão consentindo e nem sabem que isso é uma violação, envolve a transferência de dados, né? Pode sim ter métodos comerciais coercitivos ou desleais, a depender do tipo de publicidade que está sendo mostrada, poderia até, talvez, ali ter uma concorrência desleal, né? Porque a depender de como essas publicidades podem ser configuradas, se eu digito ali a marca de um carro da Volkswagen procurando aquele carro e ele começaria a me desviar a clientela, né? Ou para outro... Te mostra o link para um site de um outro fabricante e justamente para um carro equivalente, né? Aquele que tu estaria procurando. Teria um espaço de discussão, né? Ou pior, você digita Renault ali e ele te devolve o errado e em vez de ele te mandar para mensagem de erro, ele te manda para a Peugeot, sei lá, fazer isso, né? Já que estão violando a neutralidade do DNS, sabe-se lá o que mais não estariam fazendo também. E eu creio que é isso, Vinícius. Né? Eu queria só dar mais uma dica. Tem um softwarezinho para iOS, tá? E para Android teria que dar uma procurada, mas eu como eu uso ele no telefone aqui, no iPhone, é o que eu sei de cabeça aqui, tá? Mas deve ter um para Android também. Existe um software chamado, um aplicativo chamado DNS Override. Uhum. Que é um aplicativo que tu tem no telefone e tu pode, por exemplo, como no celular acontece com bastante frequência, a gente está em outras redes, né? Uhum. E daqui a pouco você quer usar um outro servidor DNS que não aquele fornecido pela conexão que tu tens naquele momento. Uhum. Inclusive pela questão pelo 4G, né? Uhum. E aí com o DNS Override você tem uma lista de DNS que você pode escolher e aí você simplesmente seleciona e ele passa a redirecionar todas as tuas consultas de DNS para os servidores que tu escolheu. E entre eles lá tem OpenDNS, tem Google, tem uns 20 servidores, se não mais, lá que você pode optar para desviar. Mas isso serve para uma coisa bem pontual, né? Para um momento que tu tá numa rede e o DNS não tá funcionando legal, ou tem algum tipo de bloqueio, tu altera o DNS e acessa. Mas para resolver o problema de casa residencial ou mesmo da empresa, né? Uhum. Isso não serve, tem que mudar lá no roteador mesmo. E não é trivial. Não, perfeito. Tem alguma recomendação ou não? Cara, eu tô assistindo Love, Death and Robots no Netflix. Ah, você me falou dessa série, né? Tem uns episódios... O que é? É um... Cara, são animações, quase tudo são animações, e curtas, coisas de 15 minutos, 10 minutos, algumas de 5, tá? E assim, é legal, por exemplo, eu tô usando assim, bah, agora eu quero assistir uma coisa rápida e pra me distrair um pouco. Aí eu tô usando o Love, Death and Robots pra isso. Não é nada muito profundo, tem algumas sacadinhas, assim, tu assiste, aí o cara tá no ambiente, aí tu acha que é uma coisa, aí termina, aí tu vê que é outra, entende? Tem umas jogadinhas assim, né, umas sacadas assim. Mas é bom pra distrair, nada muito profundo, pelo menos... Ô, Vinícius, eu tô assistindo aqui e o negócio é super profundo, tá sendo super superficial. Tá, beleza, pode ser. Eu tô usando pra me distrair mesmo, tá? Não tô fazendo grandes análises, assim, e tô curtindo. A maioria dos episódios ali tô curtindo bastante e eu recomendo pro pessoal essa série lá do Netflix. Uhum. Sabe que eu descobri ouvi falar sobre um podcast aqui que chama Data Hackers... brasileiro. E aqui, o podcast oficial do Data Hackers, a comunidade brasileira de Data Science, Machine Learning, Data Engineering e Big Data. Oh? Eles têm aqui... Que interessante, tu não tinha me falado desse aí. Não. 8 episódios. O último episódio é Nubank e eBanks, como é trabalhar com Data Science em Fintechs. Eu ouvi 3 minutos do episódio, tá, pessoal? Então, eu não tenho, não formei ainda a minha opinião. Sim. Eles têm, eu não consegui parar para ouvir isso aqui ainda, mas eles têm. Tem uma dinâmica um pouco diferente, assim, você tem que ver se vocês gostam, mas eu deixo aqui só como não como recomendação, porque eu ainda não ouvi, não sei se é bom, enfim, mas como talvez uma informação. Então, se quiserem dar uma olhada e até nos dizer o que vocês acharam, porque é tanta coisa que a gente não consegue dar conta, né, Vinícius? Mas fica aí essa informação, eventualmente quem tem interesse nessa área. Eu vou tentar ouvi-lo e de repente trazer para vocês aqui uma outra impressão aqui para ver do que se trata realmente. Mas parece interessante. Certo, Vinícius? Certo, certíssimo. Bem, então agradecemos a todos que nos acompanharam até o fim desse episódio e aguardamos vocês no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Este podcast é mantido com a contribuição dos insiders Alexandre Araújo, Karina Suzuki e Rosbe Júnior, dos colaboradores Eduardo Kramer e Leonardo Leite e dos participantes Augusta Catanhede, Lauro Ítalo e Marcelo Dias, além de diversos outros que estão listados nominalmente em nosso site. Contribua você também com Segurança Legal. Acesse apoia.se/segurança legal.